E vai começar um Punkcast especial, uma coisa que você nunca viu em nenhum podcast da internet. Sim, um game show. E o game show temos os participantes mais viadinhos da internet. Sim, DC versus Marvel. Ou pra quem achar melhor, Marvete versus DC Necos. E do lado DC Neco nós temos sim a dupla dinâmica. Eles que se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Albino e Aquaman. Fuck Marvel. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Do outro lado, a galera que tá com toda a glória por causa do filme dos Vingadores que estreou agora essa quinta-feira. Sim, estou falando dele, Walter Supermercado e o menino mais polêmico da internet, Mamilos. Elizabeth Olsen, meu amor, estou indo. E esse é o primeiro game show da internet, sim, e dos Punkcasts. Esse é Bigode Pergunta, a galera responde. R$2.000, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite, a Via Láctea é uma civilização antiga, a Via Láctea é uma marca de carro, ou a Via Láctea é uma galáxia? Leite! E aí, galera, tudo bom? Tá todo mundo preparado? Essa rodada vai ser muito interessante. Vamos começar com uma pergunta de cunho televisivo. E vamos lá, por favor. Mãozinha para o alto. Começar perguntando para Aquaman, do lado de Seneco. Aquaman, o coletivo de ilhas é? Arquipélagos. E a resposta está... exata! Caralho, eu acertei. Acertou! Vamos lá, Walter. Está preparado para a sua perguntinha, Walter? É, mais ou menos. Mais ou menos? Então vamos lá, Walter. Perguntas aleatórias. Qual tipo sanguíneo é considerado tipo doador universal? Walter, só te interrompendo. Tipo, só te interrompendo um minutinho. Não precisa esperar que eu complete a pergunta, tá bom, pessoal? Tem certeza que essa resposta... Sim. E a resposta está errada. É O positivo, Walter. É o meu sangue, O positivo. Chupa, Walter. Walter. Mas eu falei tipo O. Calma aí que eu vou... Eu vou contactar aqui. Silêncio as piranhas, por favor. Hoje eu sou o Dom Pedro aqui, sou o poder moderador. Vamos contactar a pergunta do primário. Primário, por favor, escreva volta está errado ou está certo, primário? Ajuda do primário. Primário está falando aqui no meu ouvido, só um minutinho. Primário, se você puder ser mais rápido, eu agradeço. Não fique procurando no Google. É, o Walter, segundo primário, está errado. E ele... É bicha. Vamos para a próxima pergunta para o Aquaman. Vá tomar no seu cu, papaco. Vamos lá, Aquaman, mãozinha na orelha, por favor. Não sei porque eu estou pedindo isso. Cada maluco tem sua mania, né? Qual país que faz a maior fronteira com o Brasil? Com o Brasil? A Argentina? É. Resposta errada. Papaco, por favor, papaco, vá conferindo aí os pontos. Está 1-1, né? 1-0. É 1-0. Desculpa, produção. 1-0. Ó, e tem tempinho, hein, para responder. Vamos lá. É, Walter, você tá se fudendo, desculpa. Mas como se chama o primeiro leite materno? Caralho, meu pai. Obrigado. Tô digitando aqui. Peraí que eu tô digitando aqui. Ele tá vendo no Google, hein? Eu sei, Walter, posso falar? Não. Walter, infelizmente seu tempo acabou. Calouço. Eita. Walter, infelizmente seu tempo acabou. Vamos para a terceira pergunta para esse bloco de perguntas. Aquaman, quais são as letras que correspondem ao número 101 em algarismos romanos? Caralho. Tem certeza? Peraí, não. Ah, é 101? 101. 101 em algarismos romanos. É C-I-I. É, a resposta está exata! Puta merda. Caraca, eu sou um intelectual mesmo. Vamos para a sua terceira perguntinha também. Walter, deixa eu ver aqui. Vale. Deixa eu ver aqui nos papéis, só um minutinho. De onde vem o látex, material utilizado para confeccionar a borracha? Da seringueira. A resposta está exata! Porra! E vamos para a última perguntinha desse bloco para Aquaman, o DC Neco, que está levando o time nas costas, literalmente. Aquaman, em que ano foi feita a proclamação da República do Brasil? Nossa, velho. Não faço a menor ideia. Pode chutar? pode chutar o que você quiser. 15 de nove. Ô, idiota, não é posso falar, posso falar? Ô, cara burro. É o ano, é mil... ó, 1808. E a resposta está errada. Vamos para a última pergunta, 1889. Você tem que dar, você tem que dar a resposta certa, Bigode. Desculpa. É 1889, desculpa. Vamos lá. Walter, última perguntinha para você desse bloco. Vamos lá, muita concentração. Você tá nervoso, Walter? Walter, não esqueça que você pode pedir ajuda do primário. Vamos lá? Walter, qual é a maior ave do mundo? Valendo? Avestruz. A resposta está exata! E acabamos esse bloco, pessoalzinho. Vamos trocar de local, por favor. Agora temos Albino na mesa e teremos Mamilos. Por favor, produção. A sua mãe é glagar. Está 2-2. Está 2-2. Vamos lá. Oi! Cunhagem de moedas. Cunhagem? Cunhagem. Níquel é o número 1. Hélio é o número 2. Chumbo é o número 3. Mercúrio é o número 4. Cunhagem. Sentindo aí que estão querendo me derrubar. Não. Bom, vamos começar agora pelo... Oi! Time Marveco. Vamos lá. Complete o ditado popular, Mamilos. Quem não tem cão... Caça. Eita, resposta correta! Nessa pergunta agora, vamos lá. Olha, essa pergunta caiu como uva. Caiu como uma uva para o lado Deceneco e pode ser que cause um pouco de confrontos aí. Vamos lá. Albino, está preparado? Tô nervoso. Qual é o verdadeiro nome do Super-Homem? Porra, Kal-El. E a resposta está errada. Desculpa, segundo os meus computadores, o nome dele verdadeiro é Clark Kent. Não, é Kal-El. É o que o pai dele deu em Krypton. É Kal-El. Vamos perguntar. Seria malandro, ele já pegou a deixa. Vamos perguntar para o primário. Primário, por favor, qual é a resposta? O primário diz e que tá certo. Primário, qual é a resposta certa, por favor? Primário, filho da puta, qual é a resposta certa, fazendo um favor? O primário falou que tá certo. Então, é Kal-El. É Kal-El. Tá querendo fraudar o jogo. É. Vou roubar pro Marvek, hein? Mamilos, não se esqueça que você não precisa escutar a pergunta toda. Você pode responder no momento que você se sentir seguro e com as calças na mão. Certo, senhor. Vamos lá. De que país são os Beatles? Inglaterra. E a resposta está correta. Albino, vamos lá. Albino, agora eu acho que você tomou na sua rabusqueta. Quantos anos, segundo os cientistas, a Terra irá durar? Nossa, sacanagem comigo. 200 bilhões. Opa, escutei aí. Essa pergunta foi anulada. Mesmo você errando, Albino teve um sopro da plateia. Infelizmente, a resposta é 5 milhões de anos. Desculpa, Albino. Mais um sopro, eu vou ter que punir a equipe de vocês. Ainda somos errados, essa porra. Vamos lá. Mamilo, está preparado? Não vale usar o Google. Então vamos lá. Qual é o maior planeta do sistema solar? Júpiter. E a resposta está correta. Vamos para a última pergunta de Albino agora. Vamos lá. Albino. Desculpa, Albino. Quantos ossos tem um corpo humano? Caralho. Quanto? 235. Desculpa, Albino, são 206 ossos. Você está completamente errado. Olha, você está beneficiando outro time, hein? Eu não tenho chance aí. Vamos para outra. Outra pergunta aí. Não tenho culpa. Vamos lá, está 3-5. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o primeiro personagem, Mamilos, criados por Walt Disney? Puta que pariu. Mickey. E a resposta está correta. Errado. Eu, Oswald, que foi criado antes do Mickey, tá? Olha só, quem é o diretor do programa sou eu. Vamos perguntar para Papaco na produção. Papaco, por favor. Eu joguei Epic Mickey, tá? Isso não é problema meu. Aqui quem manda sou eu. Ainda rimou, o pau no cu você levou. Eu sei lá, porra. O Papaco não sabe. É o Oswald. Então, só um minutinho. Vamos consultar a outra pessoa. Vamos consultar quem? O Google. Um minuto. E quem consulta sou eu, Google. Qual foi Puta que pariu. Qual foi o primeiro personagem numa pelada criado por Disney? Foi o Disney. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oswald de Souza. Numerólogo. Vamos lá. É, infelizmente você errou, Mamilos. E o menino que participou do clube do Mickey está certo. Foi o coelho Oswald. Chupem, esse ponto tinha que vir pra gente. Eu acertei, hein? Ele errou. Ele errou e fica nessa aí mesmo. O Albino agora terá a chance de virar esse jogo. Não. Se for esperto. Vamos lá, Albino, se garanta agora. Quem pintou o quadro Mona Lisa? Leonardo da Vinci. E a resposta está errada. Brincadeira, está correta. Aê, ação. Fuck Marvel. Vamos para o próximo bloco de perguntas. Bigode, fala o placar, né? Desculpa, o placar está 4-5 para o grupo das Marvetes. Só um minutinho. 2 hours later. Vamos lá, começando essa rodada agora para fuder com vocês. Vamos lá, começando agora com... Vamos para o terceiro bloco de perguntinhas agora com alternativas, pessoal. Entre Aquaman e Walter. Começando agora pelo Decineco Aquaman. Aquaman. Qual o nome da esposa de Jacó? Letra A, Raquel. Letra B, Rebeca. Jacó do Esaú e Jacó, né? Os dois irmãos. Também, a pergunta que eu fiz foi qual o nome da esposa de Jacó? Se ele tem irmão, já não sei. Tá bom, quais foram as alternativas? Tá bom. Letra A, Raquel. Letra B, Ada. Ou letra C, Rebeca? Eu sei, eu acho que eu sei. A pergunta olha... é pra você. Quais são as opções? Eu esqueci. Ah, caraca. Raquel, Ada e Rebeca. Raquel, Ada ou Rebeca? É Raquel, né? E a resposta está correta. Aquaman é da lenda bíblia. Não, é porque eu conheço essa história. O Esaú e Jacó, que o legal. Jacó roubou a bênção saber, do ninguém irmão quer saber dele. Disso, Aquaman. Ninguém quer saber disso, Aquaman. Ninguém quer saber disso, Aquaman. Vamos pro Walter, o anticristo. Walter, vamos lá. Aonde foi que Sansão encontrou o favo de mel muito especial? Caralho! No oco de uma árvore, na carcaça de uma fera ou numa caverna em que só ele conhecia? Dá pra repetir as alternativas? Olha só, não vale olhar a Bíblia, tá bom? Filho da puta botou no Google. Ah, é, com certeza. Pera aí que eu vou já olhar a Bíblia. Onde que Sansão... Onde... Presta atenção. Onde que Sansão encontrou um favo de mel muito especial? No oco de uma árvore, na carcaça de uma fera ou no cu da sua mãe? Letra A. A resposta tá errada. Como é que é? Onde ele achou a porra do mel? No cu da sua mãe. Nossa. Ai, ai. Eu tô rindo. E morreu. O negócio acabou de rir, velho. Caralho. Tá foda, hein? Oh, mano. Essa porra tá no ar, cara. Perguntas bíblicas. Apoio. Meu Deus. Eu não quero processo, essa não é. Vamos lá, amém. A resposta é correta. Quais são as opções? Calma aí, eu vou falar com a resposta correta do Walter. A resposta do Walter. A resposta correta, Walter, na carcaça de uma fera. Ai, ai. Aquaman, vamos lá. Sua segunda perguntinha. Beleza. O livro que contém o maior número de capítulos, salmos ou cantos é A, Gênesis, B, Isaías ou C, Salmos? Salmos, Gênesis ou Isaías? Correto. Eu acho que é... Salmos. E a resposta do Aquaman está correta. Alguém aqui fez primeira comunhão. Eu fiz, pô. Vamos lá. Aproveitando esse momento bíblico, não esqueçam de ver hoje, domingo, não o domingo que vocês vão escutar, é o domingo hoje, dia 26, Roberto Cabrini versus Edir Macedo, no SBT. Vamos lá agora. Walter, está preparado para a sua pergunta? Foda-se. O versículo Deus é o nosso refúgio e fortaleza está no Salmo 46, nossa, no Salmo 23 ou no Salmo 93? Salmo 23. Aí, ó. A resposta do Walter está errada. É no Salmo 46. Ô, Bigode. Oi. Só pra saber, eu sou macumbeiro, você vai fazer pergunta de candomblé pra mim? Pode. E pro Albino, o Albino também é, tá? Ele conhece. Eu sou não, tá? Pode ser, então, pode ser. Vamos para a última pergunta de Aquaman, vamos lá. Aquaman, está preparado para sua pergunta? Manda aí, fera. José do Egito morreu com quantos anos? Letra A, 254, letra B, 110, ou letra C, 756? Não, peraí, qual foi a primeira opção? A primeira opção foi 254. E a segunda? A segunda foi 110. 110, ele não viveu nem 200 nem 700, não. Meu Deus, você tem certeza disso? Tenho certeza. Posso perguntar pra Jesus? Pode perguntar pro primário. E a resposta está correta! Sim, cara, qualquer um que leu a Bíblia sabe, só a galera lá do Adão, não sei o que, viveu 1050. Empolgante! Tá bom, Aquaman, ninguém quer saber se você fez primeira comunhão. Tá bom, desculpa. Vamos lá. Walter, essa perguntinha aqui caiu como uma uva pra você, vamos ver se você vai se garantir. Com quantos anos Jesus se apresentou no meio dos doutores? Perdão. Quantos anos Jesus apresentou no meio dos doutores? Ele tinha 33 anos, 14 anos ou 12 anos? Caralho, eu não entendi. 12 anos. Walter. 12. A resposta está correta! Aê! Chupa, a macumba vence. É que a macumba perdeu, tá? Eu acertei todas. Ou percerrei uma, sei lá. Vamos para o próximo bloco de perguntas. Peço que os colegas... Da macumba agora. Vamos ver se tem. Vamos ver, só um minutinho, por favor. 6 hours later. Pessoal, eu mudei as regras. Esse bloco de perguntas pro Albino e para Mamilos não terá alternativas, tá bom? Vamos lá. Essa é para saber com todo mundo. Vamos começar agora com Albino. Albino, qual é a comida que liga e desliga? Puta que me pariu. Não sei, cara, não sei. Mamilos, quer tentar a sorte? Comida que liga e desliga? É. Isso não vale não, hein? Não. Você não me deu as perguntas, eu volto para responder. Albino terá a mesma... O tempo que vocês estão discutindo, não respondeu, Mamilos, perdeu a resposta. É strogonoff. Que viagem é essa, véi? Jerusalém! Deixa eu soprar aqui pro Albino aqui. Eu só vou fazer mais uma pergunta dessa pra vocês e vou pegar as perguntas decentes, tá bom? Vamos lá. Vai agora pro Mamilos. Mamilos, tá preparado? Sim. Qual é o doce preferido dos átomos? De quem? Dos átomos. Dos átomos? É, dos átomos. Não sei, cara. Pé de moléculas. Aí, você não deu a chance de responder. Aí, ó. Desculpa, eu não tava lendo esse bloco, foi só de brincadeirinha. Aham. Não valeu. Aham. Não valeu. Pé de moléculas, cara. Horrível, né, cara? Calma aí. Tem que achar aqui algumas perguntas. Ah, vai ter que ser esse tipo de pergunta mesmo. Desculpa, pessoal. Vamos continuar agora com outros tipos de perguntas bíblicas. Vamos lá? Caralho. Albino, está preparado, Albino? Tô pronto. Tô pronto, soldado. Então vamos lá. Perguntas alternativas sobre os apóstolos, Albino. Quem é considerado o autor do livro Atos dos Apóstolos? Alternativa A, Marcos. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Pedro. Ou alternativa D, Lucas? Pedro. A resposta está, tem certeza, Albino? Fazer o quê? E a resposta está errada. É Lucas. Lucas 1.1, Atos 1.1. Vamos lá, Mamilos, preparado? Sempre. Mamilos, na macumba, quando o santo baixa na pessoa, caralho, isso significa o quê? A, ele está recebendo caboclo? B, preto velho? C, não é nada? Ou D, nenhuma das respostas está correta? Cara, quando a pessoa incorpora no candomblé, ele pode ser tanto caboclo quanto preto velho. E a resposta do Mamilos está correta! Vamos lá? Você tá roubando, hein? Albino? Vamos lá de novo? Essa você tem que saber, Albino. Albino, como Estevão morreu? A, enforcado? B, enforcado? Ou C, fechado? Ou D, crucificado? Estevam, você tem que dizer quem é Estevam. Ah, olha, a pergunta que tem aqui, rapaz, pra mim é só quem é o Estevam morreu como. Quem ele é, eu não sei. Afinal de contas, eu não estava lá. Albino, por favor. Estevam do Kubanacan. Ô, Bino, porra. Porra, Bino, foi de ligado. Bino desistiu. Responda, porra! Caralho, Bino. Quais são as suas opções? Ah, não acredito nisso. Vai ver aquele quarto de gente no foco, vamos lá, Albino, de novo, tá? Como Estevam morreu? A. Enforcado. B. Apedrejado. C. Flechado. Ou D. Crucificado? Foi B. Apedrejado. E a resposta está correta. Atos 759-60. Nossa senhora, não faz sentido. Vamos é lá. É assim, acho que o rapaz é religioso. Vamos lá. Caralho. Mamilos, preparado? Sempre. Durante a viagem de Paulo a Roma, ele e seus companheiros sofreram um A. Ataque de animais ferozes. B. Invasão de piratas. C. Naufrágio. Ou D. Incêndio. Paulo a Roma? É. É. Naufrágio. Naufrágio? E a resposta está... correta. Correta! Atos 27, versículo 14. Aê! Está preparado, Albino? Tô, cara. Tô, vai lá. Jesus, o Cristo, morreu. A. Bebendo todas? B. Crucificado? C. Açoitado? Ou D. De tédio? É o quê? Eu acho que ele morreu de cirrose, mas eu vou botar crucificado, cara. E a gente quem morreu? Está correta! Jesus. Mentira. Jesus? Pô, Jesus com a lança, caralho. Jesus morreu com a lança. Eu também acho isso, né? Foi a lança. Mas ele não deu essa opção, então tá certo. Foda-se. Virou até a lança do destino, mas tudo bem. Essa é a lança Longinus, pra quem não sabe. Você não deu a opção. Eu não estou falando nada. Não, não importa. Mas eu não falei nada. Peraí, vai. Mamilos, a última está 8-8. Está 8-8. 8-8. O papaco perdeu as contas, esse viado. Não, tá 8-8, segundo o papaco. Vamos lá. Tá. Mamilos, desculpa, mas essa é pra você, tá bom? Complete o versículo. Naquele dia rompeu uma grande perseguição. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a humanidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da, com exceção dos apóstolos. Palestina, Judéia, Galácia ou Jerusalém? Galácia. E a resposta está errada. É Judéia, Atos 8.1. Ele está certo. Tá 8-8, papai. Se o Mamilos tivesse acertado, ia estar 9-8. Vai lá, hein. Tô pronto, hein. Vamos lá, Albino. Ué, não acabou, não? Acabou, Albino. Tá bom, tá. Vamos agora para mais um bloco de perguntas que o Bigode vai fazer. Então vamos para mais perguntinhas. E dessa vez o bloco é Inferno do Bigode. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quem errar a pergunta vai ter que escrever merdinhas no Facebook pessoal. Aquaman está preparado, Aquaman? Pô, pra sair. Então vamos lá. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso extensivo pelo homem, pode-se afirmar que A. foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado e da escrita. Letra B. Ocorreu no Oriente Médio. No Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia. E daí se difundiu para a Ásia, Índia e China, Europa, a partir destas para a América. Letra C. Como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por último, a América. E letra D. Ocorreu em tempos diferentes, no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia e China e na América, México e Peru. Qual foi as duas últimas opções, por favor? Letra C e letra D. Você não vai repetir? Não. Ai, cara, eu vi que tinha duas falando da China. Eu posso te falar que foi duas mesmo. Eu sei que foram duas. Foram as duas últimas. Na verdade, foram três. Desculpa. Ah, eu escolho a última opção. Letra D. Falou do Egito e da China. Letra D. É. E a resposta está correta. Aquaman se livrou da merdinha no Facebook. Da merdinha do Facebook, vamos, viado. Vamos para o Walter. Walter, está preparado? Oh, conta o ponto para minha equipe, né? Claro, ponto para a equipe desse neto. Então 9-8. Vamos lá. Preparado? Vamos lá. sobre as invasões dos bárbaros na Europa Ocidental ocorrida entre os séculos 3 e 4, perdão, entre 3 e 9, é correto afirmar que A. Se não fosse elas, o Império Romano não teria desaparecido, pois superada a crise do século 3, passou a dispor de uma estrutura socioeconômica dinâmica e de constituição política centralizada. Letra B. Os godos foram os povos menos importantes, pois quase não deixaram marcas em sua presença. Letra C. Foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e barbárie, acarretou na ruína das instituições romanas. E letra D. Se, por um lado, causaram destruição e morte por contribuírem decisivamente para os nascimentos de uma nova civilização e da Europa cristã. Letra C. Letra C. Walter, sua resposta está errada. Sua resposta seria a letra A. Walter, vamos escrever lá no seu Facebookzinho agora para todos nós vermos. Caralho. Chupa, Marvete, eu sou um fã da DC. Ah, não. Vamos. Vai. Você prefere escrever isso ou prefere escrever mãe, eu sou homossexual assumido? Ah, mas Marvete é a mesma coisa, né? Vamos, Walter. Tô esperando aparecer aqui no meu Facebook. Vai, Walter, chupa Marvecos, DC é melhor. Vamos. Eu vou escrever chupa Marvete, sou fã da DC. Não, chupa Marvecos, DC é melhor. Faz a mesma coisa. Pariu. E marca eu, o Aquaman, o Albino e o Mamilos. E o Papá. Pariu. Galera, vamos printar, hein? Eu quero ver isso no quarto. Vale, fica. Ai, ai. Tá doido. Mandei, pronto. Eita, chegou aqui, vamos ver. Peraí, que não chegou não, chegou ele aqui. Ele não me marcou. Não marcou o Aquaman? Já marcou assim que eu tô vendo aqui, porra. Eita, já printei já. Deixa aí durante até amanhã, hein, Walter. Ah, isso é leve, eu cara. Eu vou apagar essa... Ano passado, eu tive que botar a foto da Raquel Sherazade no perfil. Boa ideia, gostei dessa ideia. Não. Então não é o caralho. Deu ideia, se fudeu. Tô rezando agora pra tu errar. Deixa eu salvar aqui. Ué, mas não é só uma, não? Claro que não. Walter, boladão de amor pelo DC. Ai, ai. Vamos lá, Aquaman. Sua pergunta agora, que vai ser difícil, tá bom? Eu quero... Caralho. Peraí. Deixa eu prestar atenção. Calma aí, vai logo. É mentira. Ó, não. Pode apagar essa mentira, Walter. Apaga. Leva a brincadeira. Tá, já vai. Apaga. Olha só. Vai ter opção a minha pergunta? Claro que vai. Então vamos lá. Mais uma perguntinha. Deixa eu ver aqui uma pequenininha. Vou botar o avatar do Homem de Ferro. Não. Vou mandar fazer outra coisa. Eu não vou fazer isso. Vai ter que fazer. O Walter fez. Vamos lá. No século XIII, os barões ingleses, contando com o apoio de alguns mercadores e religiosos, caralho, sublevaram-se contra as pesadas taxas de ouro abusivos. O rei João Sem Terra acabou aceitando as exigências dos vassalos sublevados e assinou a Carta Magna. Pode-se afirmar que os documentos apresentados, importantes, legado para o mundo medieval, por quê? Letra A. Proclamavam os direitos e as liberdades do homem, do povo, através de 63 artigos. Letra B. Limitou as ambições políticas dos papas, mesmo tratando-se de um contrato feudal. Letra C. Assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava princípios de liberdade política. Letra D. Freou as lutas entre os cavaleiros e os institutos, o parlamento, subordinados às duas câmaras. E letra D. Reafirmava o princípio do poder ilimitado dos monarcas para fixar novos tributos. Qual é a letra correta, Aquaman? Caralho. Aquaman, posso pedir um favor antes? Fala. Erra, por favor. Erra, por favor. Ó, caralho. Só vou dizer uma coisa, essa porra é pra ficar até amanhã e você não apagou até agora o tchu-tchu-tchu lá, é mentira, Walter. Eu apaguei. Ai, já. Caralho. Eu apaguei sim. Você não vai repetir a pergunta, não. Né? Tá bom. E você tá demorando muito atualiza pra responder. Atualiza essa página, porra. Tá bom. É opção... Opção... C. Filho da puta, acertou! Caralho! Porra! Cara, qual é a opção? É C. Qual é a resposta? As antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava os princípios de liberdade política. Caralho, eu achei que fosse a que você falou do Papa. Os árabes, entre os séculos 7 e 11, ampliaram suas conquistas e formaram importantes civilizações. Sobre a ação catalisadora do Islã, foi mantida uma unidade política, enquanto o comércio destacou-se com um elo de relacionamento tolerante com muitos povos. Além disso, argumenta-se que os valores culturais da antiguidade clássica chegaram ao conhecimento do mundo moderno ocidental porque os árabes, letra A, devolveram uma ciência não submetida aos ensinos religiosos, letra B, profetizaram os destinos do homem através das estrelas, letra C, induziram na Europa novas técnicas de cultivo e habilidade de representações de figuras humanas, letra C, propagaram a obra Mil e Uma Noites, mostrando que ela se baseava em lendas chinesas. E letra D, traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber grego. Ah, letra A. E a resposta está errada. Val, seu castiguinho, tá bom? No seu Facebook. Você vai trocar a sua foto de capa, tá bom? De capa. E vai botar uma foto do Batman. Não, do Batman. Oxe, cala a boca, quem dá do Momô. Da Mulher Maravilha. Do Momô. Do Momô. Não, do Batman do não. Pô. Batman do Momô. Como Aquaman, tá? Ah, não. Do Momoa. Vai, Walter. Não, faz um light pro Walter, ó. Tipo, não põe. Não, não. Sem ser o Batman e sem ser o Superman. Não, Momoa, já tá pronto. Momoa, de Aquaman. Vamos, Walter, rapidinho. Peraí, caramba, que eu tô procurando uma foto, vocês acham que é assim? Não, eu já volto. Caralho, se prepara aí, Albino. Ai, ai. If I have a thousand women. Ó, uma semaninha, hein, Walter, por favor. Caralho. Não, não um dia uma, só, mas, não, vai tomar no cu. Um tá dia. Bom, até, um dia. Até amanhã às 11 horas. Tá, já botei aí. Essa merda, essa bosta. Deixa eu ver. Aqui ainda tá o Star Wars, hein? É, ele. Boa foto, boa escolha, boa escolha. Ah, é o 952, o Dinho. Muito bom, ficou muito bom. Tá de parabéns, tá sabendo perder. Ele marcou a gente? Não, mas eu fui lá. Ah, calma aí. Apareceu. Deixa eu printar essas coisas, que é outra. Tá aqui, pariu. A última pergunta pra você, hein? Vamos lá. Aquaman, preparado para... Depois que ele se fudeu, né? Preparado para... É. Vai logo, para pô, geografia. Vai vamos lá. Lá. É... Aquaman, como são formados... Essa não tem pergunta e não tem alternativas, tá bom? Vamos lá. Como são formados os mares, Aquaman? Os mares. Através das ações dos vulcões. Aquaman, na verdade, são formados por gigantes porções de água salgada. Essa era bem facinha. E a, caralho. E a sua e o seu castigo vai ser botar uma foto do Bolsonaro na sua capa. Não. Nossa! Ele não faz isso. Caralho. Que filho da puta. Não. É sério. Pode ser uma foto zoada? Não, do Bolsonaro. Calma aí que eu acho que a foto saiu. Caralho. Vai lá. Pro Albino você põe uma foto da Maria do Rosário abraçada com a Dilma. Mas acho que eu não vou foder com o Albino também. O Albino vai ser outra muito melhor. Vou até adiantar logo. Se prepara que o Albino vai mudar a dele do perfil e vai ser do Jean Williams. Caralho. Eu apoio o Jean Williams. Pera aí, eu vou entrar aqui no Google Imagens. Ah, é pra ficar um dia só, um né? Dia só, até as 11 horas de amanhã. Já achei a foto. Pode ser ele fazendo o coraçãozinho. Aqui, aqui a foto aqui é só pra ter, Pera aí, eu tô aqui no Google Imagens, vou botar imagens grandes aqui. Enquanto isso, Bigode, vai selecionando as fotos. Não, põe essa que o Albino mandou. Qual que ele mandou, ó, deve ser escrotaça. Como é que o Albino mandou, por favor? Pode ser a dele segurando o cartaz da LGBT? Como não, ele... vai ser as que o Albino mandou. Ele no dinossauro, é isso? Caralho, vai tomar no cu, velho. Melhor foto dele é essa, cara, não adianta. Caralho, eu ia botar a dele fazendo coraçãozinho. Tem que marcar vocês? Não, precisa não. Basta a gente ver que você já colocou. Tá bom. Põe aí que eu começo as outras perguntas. É a última pro Walter agora. Pera aí. Que merda. Ai, ai, ai. Meu Deus. Chegou aí já em vocês? Já foi, já. Filhos da puta, printa cara. Printa aí, ó, Bino. Vamos lá. É... Tá preparado, Walter? Vamos lá, Walter. Tá, tô. Como os continentes são denominados? Hã? Como os continentes são denominados? Como os continentes são denominados? É, preste atenção que essa é pegadinha. Como os continentes são denominados? O filho da puta procurando no Google. Sou eu. Não, não estou procurando, não tô procurando no Google, não. Continente americano. Mas vamos, continente asiático. Tá indo bem. Oi? Tá indo bem, vai. Continente americano, continente asiático, continente africano e continente europeu. Sua resposta está incompleta, o que torna ela errada. Porque o americano, europeu, africano, asiático, Oceania e Antártida. É, Walter, vou pegar leve com você agora, que a gente já pegou muito pesado com você. Eu quero que você vá lá agora na foto do Aquaman que ele botou, do Jair Bolsonaro, e escreve: tamo junto, irmão, apoio com certeza. Hashtag Bolsonaro presidente. É, hashtag Bolsonaro presidente no Twitter e no Facebook. Não, só no Facebook, irmão. Só no Facebook, tá bom. Hashtag Bolsonaro presidente. Tamo junto e apoio você, né? Com certeza. Ah, agora vamos para o Albino, que eu tô doido pra ele errar, e com o Mamilos. Vamos lá, preparado o Mamilos, preparado o Albino. Vamos começar com o Albino, que eu quero ver ele se fudendo. Albino, qual é a área total de oceanos e mares? Caralho, como assim? Essa é a opção. Deu-lhe beijo. Albino. Tchau, Albino. Vou te dar uma cola. Que pariu. Vamos, Albino. Qual a área total de oceanos e mares no planeta Terra? Caralho, alguém já me adicionou aqui, cara. Em porcentagem, meu absoluto, mas essa porra, escuta isso aí, cara. Porra, que números absolutos. Tá bom. Vou dar opção pra essa aí, pra você, pra um Mamilos, em uma só. Opção número A. Opção letra A, 95%. Opção número B, 72%. Letra C, 71%. E letra D, quanto? Nenhuma das anteriores. Qual é a B e a C, cara? 95%, 81%, 71% e nenhuma das anteriores. 71%, cara. Puta. Aê! Aí, ó, vocês estão contando os pontos, ó. Tava 10 a 8. Na verdade, gente, tá? Só estou rindo. 10 não, a 8. 11 a 8, que o Albino Mamilos, acertou. Em que parte da América do Sul há ocorrências de terremotos e vulcões? Letra A, Norte. Letra B, Oeste. Letra C, Leste. Letra D, Sul. Oeste, no Chile. Filho da puta, acertou! Aê! Vamos, Albino. Essa não tem opção, Albino. Essa não tem opção, Albino. Ai, ai, me fudeu, vai lá. Vamos lá. Quais cidades dos Estados Unidos estão localizadas nas proximidades do encontro de duas placas tectônicas? Albino. Califórnia, não? Albino, sua resposta está errada. Filho, Los Angeles e São Francisco. Albino, por favor, na sua foto de perfil, coloque o John Williams fazendo um favor. O John Williams tem que ser uma foto caprichada. Vamos ver aqui, vamos procurar uma foto do John Williams. Eu vou escolher, porque ele escolheu a minha foto. Williams. Caralho, filho da puta. Vai ter um filme se eu só for errei, cara. A reação vai te rejeitar. Aqui, Aquaman, já achei, já, Aquaman. O que você acha dessa aqui? Peraí. Aqui, Aquaman, essa é boa. Que tem duas coisas numa imagem só. Eu não recebi. Calma, não. Vou mandar aqui o site. Caralho, tem uma aqui dele com a cor vermelha, símbolo do pessoal. Calma aí que eu, a foto que eu queria não foi. Calma aí, segura aí rapidinho. Ele de Che Guevara. É, essa aí mesmo, essa aí mesmo. Eu só sabia que eu escolhi essa porra, vou até colocar aqui já, calma aí. Ah, então tá bom, escolhe aí, pode apanhar aí já. Puta, e marca a gente, Albino. Tá, valeu. Ai, ai, Deus do céu. A Gincana da Amizade. Esse é um programa oferecido por Netflix, que a gente faz propaganda e não ganha um centavo. Netflix, com você em qualquer lugar que esteja com internet. Foi, Albino, marcou a gente. Caralho, eu não acredito que eu fiz isso não, mano. Na moral, eu acredito que eu fiz isso, cara. Mudou? Mudei. Marcou a gente, Albino. Caralho, maluco. Eita, ficou boa, ficou bom, ó. Olha só, olha só, já que o lojinha aí, sei lá... Ah, não, não vai dar porque não tem gente. Só central papaco. Puta que me pariu. Ah, não, mas o papaco já é o nosso juiz, né? Não é. Ele... Era pra ele ser imparcial. Tá que o pariu. Porque, tipo, se tivesse mais um, o lojinha entrava pra cantar defendendo uma equipe e o outro entrava pra cantar defendendo a outra equipe. Ai, ai, vai. Segue essa porra aí, velho. Segue essa porra aí. Vamos lá, mamilos. Ó, ele pôs 24 horas, é pra botar? É, Albino, tira esse 24 horas aí. Eu não pus nada no meu, não. Tira esse 24 horas, Albino. Porque parece que você fez obrigado. É. E você não fez. Não, é. Ai, ai. Mamilos, preparado? Mamilos? Pode falar. Como o sertão nordestino é marcado hoje? É, Caatinga. A resposta é marcado pelos mandacarus. É, Mamilos, você errou. Marcado? Marcado de quê? Entendi. Eu não sei também, mas você errou, isso eu sei. Ah, pior. O que a gente vai fazer pro Mamilos? Eu não sei. Mamilos, põe a foto das gêmeas Olsen no teu perfil. Ah, não, isso é muito mole. Ah, não, isso é muito mole. Ah, não, ah, não. Tem Elza Soares. A Elza Soares. Elza Soares. Ah. E escreve assim, ó. Não, escreve, não, é foto de capa. Escreve assim. Um amor e uma admiração. Nossa, Elza Soares no meu coração. Vamos, todo mundo fez. Eu tô pegando leve. Elza Soares. Ah, vai se fuder, mano. Vamos, cara. De capa. Ah, não, velho. De capa. Ninguém merece. Sabe, mago aí. Ah, eu tô fudido, na moral, mano. Porra, o Robinho botou a foto do Jean Williams e o Aquaman do... Porra! Aí já vieram comentar na foto do Albino, hein? Porra, eu coloquei a foto desde o Boboa, velho. Desde o Boboa. Calma aí, o papaco falou que ele é o juiz. Calma aí. Sou malandrão, João. Do primário. Sim, eu sou o juiz. Caralho, a galera tá vindo a foto do Albino, marcando geral. Albino, tu tirou o 24 horas? Ei. Aqui, ó, Lincoln, bem que eu desconfiava do jeito estranho do Pepe. Eu tô fudido, cara. Eu tô fudido. Aí já marcaram uma galera. Aí. O filho da puta, o tá rindo. Ai, ai. Ai, ai. Albino, reza pra não errar, hein. Acabou, pô. Já foi duas já, cara. Dois por cada um. São três. É três. São três. Foi o Mamilos. Manda aí a foto. O Coulson não dá pra entrar, não, cara. Ele tá sem microfone. Calma aí. Porra, o Manu, quem quer que a gente procure? Elza Soares. Ah, vai se fuder. Vamos pegar a foto bem bonitinha. Já achei. Caralho, o Albino vai sofrer hoje essa. Vamos puxar o pé dele de noite. Pronto, essa aqui tá show. Cara, tá me dando uma agonia pra tirar essa porra do meu Facebook. Ah, eu sou disse. Quem se fudeu mais aqui foi o Albino e o Aquaman. Eu, cara, tô fudido, mano. E o Albino se fudeu muito mais ainda, que a galera começou a matar uma porrada de gente. Podia fazer uma zoeira pro Bigode, tá se livrando de tudo. Bigode é o caralho, vocês lembram quando vocês entraram no Facebook e ficaram zoando lá até 1h da manhã? Tomando... Manda a foto aí logo, bicho. Calma, cara. Tô tentando abrir aqui, mas tá difícil. Pronto, ó. Vou mandar o link aí pra tu salvar a foto. Entra aí, ó. Vê aí esse link aí que eu mandei. Caralho. Puta que pariu, mano. Vai se fuder. É foto de capa ou de perfil? É foto de capa. Caralho. Vamos fazer a pergunta pro Albino agora. Vamos fazer a pergunta pro Albino. Albino, preparado? Não posso, velho. Tem uma reputação. Qual foto que vai ser? Vai ser do ego? Eu não tinha, não. Vai ser essa do ego? Caralho. Meu Deus. Caralho. Não, cara. O que que tem, cara? Ela é cantora. Cara, é estranhão ver a foto do Albino aqui com o hino do Mato Passo. O mais legal é que um cara veio e começou a marcar um monte de gente. Da puta, né, cara? Vamos lá, Albino, presta atenção. Vamos lá. Com o apropriamento das técnicas de trabalho, o homem passou a fazer o quê? Tem opção? Não. A opção é você se fuder. Porra, eu nem entendi a pergunta, cara. Esqueci de essa pergunta aí. Com o apropriamento das técnicas de trabalho, o homem passou a fazer o quê? Cara, isso tá estranho, mas eu vou chutar cultivar. Calma aí, Albino. Albino, ele passou a explorar de maneira mais intensa os recursos da natureza. Diretoria, o Albino acertou ou não? É, cara. Diretoria que vai falar. O Albino falou cultivar, diretoria. E a resposta é, passou a explorar de maneira mais intensa os recursos da natureza. Vamos. Caralho, que foto escrota. Ó, eu queria papo sério, dar os parabéns pra quem deu a ideia de fazer esse quiz, cara. Porque eu tô sentindo que vão copiar a gente. O babaco falou que tá certo. Falou que tá certo, então vamos parar o Deus da maluca, mano. Te respirar. Vamos lá, Mamilo, sua última pergunta agora. Diga. Em quais dos hemisférios existe o maior número dos oceanos? No hemisfério norte ou no hemisfério sul? Norte. Se deu, fudeu. É o hemisfério sul. Ó, tá 12 a 9, hein, o placar. Mamilos, alguém tem alguma sugestão? Manda o perfil foto da de Ariadne, né? Vai se fuder, não. Deixa eu ver aqui. A gente tem que ver uma coisa também, gente. O Mamilos trabalha, o pessoal trabalha dele. Não, mas aí a foto dela dos Soares não é nada demais. Eu vou pegar leve, calma aí. Mamilos. Ele vai ter que escrever, Vingadores é uma bosta, BVS tão maior. Não. Vai escrever assim. Vingadores, filme pra criança, o negócio é Batman vs Superman. E botar uma fotinho do Batman vs Superman. Botar uma foto do Coringa, Jared Leto. É, vai passar de boa. Melhor. Procura aí, pelo menos faz isso. Pega uma música da Elza Soares do YouTube e coloca ela no teu YouTube, no teu Facebook, vai. Vamos te dar, ó, o grupo tá te dando umas colheres de chá porque você trabalha. Pega lá uma música da Elza Soares no YouTube, vou até te passar aqui, ó. Vou te dar essa colher de chá. Agora vamos Deixa eu escolher. Não, eu vou escolher. Falta só mais uma pergunta pra ele. Não, acabou. Ah, agora a gente vai pro karaokê. Já foram as três perguntas? Já, acertei duas e uma. Aí, Mamilos, o link, Mamilos, da musiquinha da Elza. E põe assim, um comentário assim. Musa inspiradora. Vamos lá pro karaokê, vamos. Eu quero essa Editante. Sou faraó, sou faraó. Ninguém me deixa. Sou faraó, sou faraó. Para... Olá, galera, depois dessas perguntas, do bloco de perguntas, vamos para o bloco mais divertido. Sim, o bloco do karaokê, onde o Bigode, o apresentador, vai escolher uma música aleatória e vai pedir para os novos colegas continuarem. O Papaco já escolheu. Ah, o Papaco escolheu? Então vamos lá. Lojinha, a música é o Pablo, Homem Não Chora, pode começar a cantar. Você vai cantar três stops, as três primeiras. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Você foi a culpada, deixa você acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Foda-se, já pode voltar agora, já pode testar. Boa, sensacional. Cláudio. Estou chorando aqui. Eu vou mandar só uma pizza. Aí, agora. Ô, Lojinha, você fez o Visão chorar, velho. Caralho, eu só ouvi essa música quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Eu não sabia o ritmo. Impossível tu ter escutado essa música com 8 anos, essa música é nova. Essa música saiu agora, porra. Eu nem ouvi, então, fudeu. Olha só, ô Clausson, a música eu mandei agora aí o link pra você cantar. Nossa. Cacha, cacha. Do eu latino? Acho... Puta que pariu. 1, 2, 3 e já. Tem culpa, eu tenho culpa, cacha. A desgramada da cachaça. Ela domina o meu eu, faz o meu dia virar breu e a noite uma cansada. Eu vou zoando na balada com a cacha. A danada da cachaça. Faz eu sei que eu não sou eu. Puta merda. Já é. Eu viro a mesa quando alguém me olha torto. Sobre um tapa, leva um soco. E no final leva a pior. Opa. Acabou. Então vamos lá. Por favor. Sensacional. Primeiro grau. Vote com coerência, por favor, primeiro grau. Peço. A minha foi mais difícil de cantar, hein? Foi isso na balança. Presta, calma aí, primeiro grau. Peraí. Filho da puta, vai escolher. Só porque tem meu Facebook. A minha foi mais difícil de cantar. Põe aí. O Coulson que ganhou? O Coulson foi o pior ou foi o melhor? Foi o melhor. Foi melhor. Aí. E vamos Chupa lá, né? Coulson, olha só. Você tem 3 opções pro Lojinha se fufu no Facebook dele. A primeira é ele escrever... meter um Ctrl C, um Ctrl V depois, né? Não leiam Aurora. Eu tava pensando em alguma coisa assim. A segunda opção é ele botar a foto do maluco que escreveu Aurora, o ator da Globo, lá no Facebook dele. É Record. Ele era da Globo, ele foi da Globo já. Ou... Virou fã clube dele, cara? Mandar... É que ele fez uma novela que meu pai trabalhou, chupa. Ou mandar ele botar foto de perfil e escrever e marcar algumas galeras lá. Esse é o melhor Aurora. E botar a foto de perfil. Com a foto do maluco. Oi. Ô, Lojinho. Teus amigos conhecem que você faz Aurora? Poucos. Mas poucos se importam, infelizmente. Pô, então arruma outras coisas aí pra falar, Bigode. Pô, mas aí não, tá ótimo. A gente... Pô, mas botar o quê? Não, olha só. Eu tenho uma ideia melhor. Lojinha, o negócio é o seguinte... Você vai botar a foto do maluco do Aurora no teu perfil, vai botar a foto de capa, a foto dele vai, do perfil vai ser a cara do maluco. E na foto... compra das 3 opções? Calma. A foto do perfil vai ser a cara do maluco que escreveu o Aurora e a capa vai ser o Aurora. Você vai printar e vai jogar lá no MD... Fala assim, esse é a Aurora que vale. Depois você pode botar o seu Facebook normal. Escreve, Aurora é um lixo. Entendeu? Fala que fui eu. Fala que o... Vendido. Caralho. Vai dar merda. Fala assim, então vendido mesmo. Eu e o Ô, gente, vamos logo, segue. Eu tô pegando aqui, ó, a HQ do Fogosa. E põe a foto dele, não esquece. Ó, só vou dizer que tá 12 a 10 e a gente tá vencendo. Então calma aí tá? Que eu vou falar aqui com a diretoria e a gente vai tomar a última decisão agora pra final. Tem que mandar uma mensagem juntos, senão o pessoal não vai entender. Calma. Hashtag Aurora que vale. Isso. Não esquece de tentar jogar lá. Que a gente quer... Isso, garoto. Muito bom. Eu tô ajeitando a capa, sou imbecil, cara. Tá, que mais? Agora põe a capa, foto de capa, o livro é dele. Assim. Ah, printa e joga lá. O Bolsonaro curtiu minha foto de... O Jean Willis curtiu minha foto de perfil aqui, calma. Printa e joga lá. Print. E escreve, esse é a Aurora que vale, galera. Lá no do podcast. E escreve. Esse é a Aurora que vale. Você tem um... Facebook, gente. Não, gente, a gente tá... Vamos finalizar agora. É porque a gente tá gravando, a gente tá com foco na prenda, mas... olha só, eu e o Papaco chegamos a uma conclusão aqui, que o negócio vai ser o seguinte, vocês vão ter agora, escolher um representante de cada grupo pra responder a pergunta suprema, e quem perder, o grupo ganhador vai escolher a prenda do grupo perdedor. Puta que pariu. Sem limites ou tem que ter algum limite? Ó, limite de bom senso, porque temos colegas que trabalham e que têm vida. Eu trabalho também. E que tem familiares. O humor tem limite? O humor tem limite? Hoje o humor vai ter limite, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou escolher uma pergunta suprema aqui, tá bom? Bem difícil. Mas eu tô em qual time? Peraí. Você tá no time dos Marvecos. Pô, tá errado isso aí. Tô no lado traidor. É. Lojinha, quando tu botar... Você avisa. Não, só queria saber uma coisa. O quê? Eu posso já mudar de volta aqui? Não, primeiro tu printa e põe lá. Já printei. São 24 horas, 24 Lojinha. Horas. São 24 horas. São 24 horas, tá ok. Tá. Que eu já tô clicando no Imiga aqui. Tá, olha só, quando você for clicar... Aperta os comentários que estão acumulados, que eu quero ter lá primeiro lugar, hein? Que é pra todo mundo curtir e comentar. Então, atualizar. Pessoal, todo mundo é... Priscila, desculpa. Bando de filha da puta! Olha só, quem errar a pergunta vai poder dar chance pra outra pessoa responder. Escolham aí quem que vai responder de cada grupo. Aquaman. Caralho. Acho que essa é a resposta. Eu escolho o Coulson. O Coulson do nosso time, caralho. O Lodinho do nosso time, porra. Ah, então vai eu mesmo. Olha aí. Essa é a confiança que vocês têm no Lodinho. Já curtiram lá? Olha lá, vamos lá. E vamos para o último bloco de perguntas, onde o grupo que responder a pergunta correta pode escolher a prenda do outro grupo. Vamos lá, vou fazer a pergunta final, que seria: o que quer dizer ou representa o chamado sangue arterial para o grupo do Aquaman? Eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Posso responder? Não. O membro escolhido para responder foi o Lojinha. Foi o Aquaman, na verdade, tudo bem. É, foi o Aquaman, é verdade. O membro, eu perguntei quem que vai ser escolhido para responder. Falaram, o Aquaman. Então, Aquaman, você tem que responder o que o único que não sabe. Quer dizer ou representa o chamado sangue arterial. Não precisa... O que quer dizer sangue mandar arterial? Mandar lá no chat, filho da puta, porque tá difícil. Não, é o que quer dizer sangue quer arterial. Dizer... Sim ou não? Ou representa o chamado sangue arterial. Aí, ó, sem copiar. O que quer dizer sangue arterial? Caralho, tu é surdo? Caralho, eu não sei lá, eu passo. Não é possível, não sei. Caralho, cara. No outro, foi escolhido quem pra responder? Impossível não, Lajinha. Eu não sei. Eu sei que é diferente do Veloso. Escuta, tá demorando muito. Quem vai responder do outro grupo? Vamos logo, senão vai ser eliminada. Ah, eu posso... Posso responder? Não, caralho. Vou fazer outra pergunta pro outro grupo. Demorou demais. Puta que pariu. Eu falei, caralho. Quem que vai responder no outro grupo? Eu, porra. Mamilos. Então, beleza. Vou escolher outra pergunta. Não é a mesma pergunta, cacete? Já tem tempo pra pesquisar no Google. Que pesquisa. Demoraram pra caramba. Só que pariu também, caralho. É, caralho, por que, cara? Vamos lá. Mamilos, isso. Presta atenção. De qual substância é feito o alumínio? O alumínio? É... Se errar, vai... acontece o quê? Não vai acontecer nada. Vou ter que escolher outra pergunta pra Aquaman e outra pergunta pra você. Ô, Lojinha, comentei lá na... Porra! O alumínio é feito de alumínio. Sei lá, não sei. Errou. Aquaman, do seu grupo, quem é que vai responder a pergunta dessa vez? Pode ser o Lojinha, né? Já que ele tá me chamando. Então tá bom, vamos lá. Lojinha. Ah. O que significa... O que quer dizer as iniciais? FGTS. Caralho, essa Lojinha. Vai ser a mesma pergunta pro grupo. Mamilos, qual vai ser a pessoa que vai responder no seu grupo? Aí, o Walter, né? Walter, o que significa... Perdeu. O que significa FGTS? Comigo, na moral, cara. Fundo de Garantia Trabalhista Social. Errou. Errou? Se ele errou, ganha. A gente ganha? Que pariu. É Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso, E acabou o Game Show do Bigode. E o grupo vencedor foi o grupo dos DCnecos. Sim, porque a DC sempre vence. O time de Aquaman, Albino... E Lojinha, participante especial, conseguiu derrotar de lavada o grupo dos Marvetes com Walter, Mamilos e a participação especial do agente Carlson, que eu nunca consigo falar o nome. E é isso, galera. Se você quiser acompanhar tudo, quem sabe a gente manda os prints pra vocês, que com certeza vocês não vão ver as prendas ao vivo do jeito que a gente queria. E esse foi o primeiro e talvez o único, quem sabe, Game Show do Bigode. Momento do recadinho. E aí, alguém quer dar recadinho? É, sigam o Twitter do HDL, @HDLeitores. Visitem o blog, se você está ouvindo isso, né? Eu espero, sei lá, que você visite o blog. E, sei lá, segue a gente no Google Plus, manda e-mail pra gente, hdleitores@gmail.com. Quiser mandar post, trocar ideia, qualquer coisa, tá lá. E eu acho que é isso, né? Visitem e assinem o Twitter do Bigode, @BigodeDoComissário, e venha curtir o Instagram do Bigode do Comissário, sim, que tem as comidas mais chiques e mais feias da internet. E isso é o meu recadinho. Ah, é, tem outra coisa. O Mamilos, né, saiu, a equipe perdedora toda agora, aqui, né? Ah, então faz seu jabá da sua página. É um jabá triste dessa competição roubada pelo Soneco. Eu tô chateado, mas quanto a minha página no Facebook, PSR Art. É isso aí. E galera, quem quiser encomendar desenhos, pode encomendar, Mamilos? No momento não, que tá foda. Então, mas no momento pode, tá mandar, pode mandar inbox. Desenho pra pegar isso, no FIC. Pode. É, a mesma coisa de sempre, né? O Conventione sai todas, cada duas semanas, e tá bem melhor que a Aurora. Porque o Aurora que vale é do Felipe. Exatamente. Esse foi o PangaCast número 28, mais louco que a tia do Batman. Um abraço para todos e até semana que vem. E tchau! O bem vai sobreviver. O bem venceu hoje. Tchau, gente.